Panorama Agrícola para 25 de março de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de sexta-feira, 25 de março de 2011. A noite hoje é de lua cheia. E na mesa de som está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você: a alegria evita as doenças e prolonga a vida. Na dica de Simone Barrim, você aprende a se prevenir da osteoporose. Alimento e Companhia traz como assunto óleo de cozinha. No boletim do Santa Catarina Rural, nós vamos falar sobre o turismo rural. E na entrevista, abelhas nativas e produção de mel unem Paraíso e Guaramirim. Uma dica que pode mudar o seu dia. Exposição ao sol em horário adequado, exercícios regulares e alimentação balanceada rica em cálcio auxiliam na prevenção da osteoporose. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos hoje até o município de Paraíso, no extremo oeste do estado, conversar com o extensionista rural da EPAGRE, Carlos Paganini. O assunto é a criação de abelhas nativas e uma parceria de municípios um pouco distantes, Paraíso e Guaramirim, que fica aqui na região norte, no Vale do Itapocu. Como saiu essa parceria e do que se trata, Carlos Paganini? Essa parceria, ela consiste... devido aí ao incentivo, né, nessa área da meliponicultura, então técnicos da Secretaria da Agricultura do município de Guaramirim, né, Guaramirim, nos procuraram para a gente firmar essa parceria, em função de que aqui no município de Paraíso nós temos incentivado alguns agricultores nessa atividade. A EPAGRE tem capacitado muitos técnicos, inclusive eu tenho participado de algumas capacitações, e a gente então incentivou alguns agricultores. Nós temos aqui no município um agricultor que fabrica aí colmeias, né, para essas abelhas, e essa parceria então consiste nesse aspecto também. Então, ou seja, a prefeitura de Guaramirim contratou aí inicialmente a fabricação de 200 colmeias, podendo chegar aí nos próximos anos até 1000 colmeias. Nós estamos também olhando aí para a questão ambiental. Então, este é um dos objetivos também lá da prefeitura, já que Guaramirim, ela está aí inserida, né, no complexo da Mata Atlântica. Então, nós vemos também que o ganho ambiental será muito grande. E, claro, né, os agricultores aqui, nós temos aí essas abelhas nativas de forma muito espontânea aqui no município. Então, os agricultores poderão ter, então, uma renda extra, criando aí essas abelhas, né, de forma, inclusive, racional, uma vez que nos cursos, né, nós aprendemos aí como fazer as divisões das colmeias, e dessa forma não interferindo, né, diretamente no meio ambiente. Ou seja, nós não vamos retirar enxames do meio ambiente. Nós vamos dividir os enxames que já são criados racionalmente. Carlos Paganini, da EPAGRE em Paraíso, qual é a qualidade desse mel? Olha, o mel da abelha nativa, né, ele é, já por sua característica, né, da própria abelha, que visita assim uma diversidade muito grande de flores. Nós temos aí pesquisas que indicam que a abelha nativa, ela é responsável hoje por mais de 80% da polinização da diversidade, né, da flora de diversas regiões. Então, o mel por si só, ele já tem uma característica muito rica devido a esta diversidade. Então, o mel também vai passar a ser o foco também de interesse futuro aí, né, para muitos agricultores, e com certeza agregando valor, né, aí a um subproduto e melhorando a renda aí das famílias, né, das famílias carentes, principalmente os pequenos agricultores, né, da nossa região. Hoje há muitos produtores de mel aí na região de Paraíso? Olha, nós estamos iniciando, né? O nosso objetivo agora é implementar, melhorar as criações, né? E, por enquanto, ela está servindo assim, mais de subsistência, como fonte de alimento e medicinal, inclusive, né? Com essa importância. E nós estamos implementando, sim, algumas criações. E acredito que dentro de algum tempo aí, isso já se tornará, assim, algo bastante interessante, né? Dentro dessa pluralidade, né? Que é mais uma alternativa que começa a despontar e tem interesse em diversas regiões, inclusive, né? Carlos Paganini, extensionista rural da Epagre em Paraíso. Muito obrigado pelas suas informações. Ok, obrigado e até uma próxima oportunidade. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje vamos falar sobre o apoio ao turismo rural. O turismo rural como alternativa econômica. Essa atividade tem sido uma excelente forma de agregar valor e renda à família rural catarinense. O Estado desenvolve um projeto piloto com o apoio do Ministério do Turismo. E no Santa Catarina Rural é a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte que será a executora principal das ações de turismo rural. Em 6 anos, o Santa Catarina Rural estão previstas atividades de forma integrada nessas comunidades rurais para estruturar, qualificar e incentivar a consolidação de processos que já existem e o surgimento de novas iniciativas. As atividades previstas para apoiar os 30 projetos de turismo rural, 10 já existentes e 20 novos, incluem oficinas para melhorar ou organizar grupos de turismo, fóruns de debates, novos roteiros, a criação de 30 novos roteiros de turismo rural no estado, 30 viagens técnicas ao longo do processo e a sinalização desses 30 novos roteiros dentro de normas específicas. Também está prevista a promoção desses novos roteiros com a inserção de 150 jovens rurais empreendedores e a realização de seminários regionais, cartilhas de boas práticas do turismo rural, vídeos, encontros estaduais, cursos e capacitação de produtores rurais. Num primeiro momento vão ser trabalhados 10 projetos de turismo rural que já existem. 4 deles estão nos municípios de Anitápolis, Rancho Queimado, Santa Rosa de Lima e Urubici. Outros em Camboriú, Campo Alegre, Joinville, Ituporanga, Pomerode e São Martinho. Para os projetos novos, serão 20 deles, é necessário que haja jovens e mulheres agricultores envolvidos e que cada novo projeto possa incluir 5 destinos novos e envolvendo pelo menos 10 famílias rurais da região. Serão aceitos projetos que valorizem a cultura, o desenvolvimento humano e social das comunidades, que utilizem a paisagem rural e os seus potenciais, isso sempre com menor impacto ambiental. Também projetos que promovam geração de emprego, renda e novas oportunidades serão beneficiados com recursos. O limite do apoio do Santa Catarina Rural para projetos novos em turismo rural é de até R$ 180 mil reais por projeto. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Hoje vamos dar algumas dicas para prolongar o tempo de uso do óleo e saber a hora certa de descartar. Quando a qualidade do óleo está alterada, o alimento frito apresenta cheiro rançoso, cor escura, aparência pouco atrativa e sabor ruim. Fica menos crocante, queimado por fora e cru por dentro, além de ter seu valor nutricional diminuído. A cada fritura acontece a degradação do óleo, que entra em contato com o ar, a água dos alimentos e o aquecimento. Quando as pessoas ingerem este óleo através dos alimentos, acabam tendo problemas digestivos. Para prolongar a vida útil do óleo, aqueça em temperatura baixa. Nunca complemente o óleo usado com o óleo novo, pois a degradação do óleo novo será mais rápida. O óleo usado deve ser armazenado em recipiente tampado, longe do oxigênio e da luz que provocam a oxidação. Se for armazenar por muito tempo, além dos cuidados que já falamos, é preciso colocar na geladeira. Procure filtrar o óleo depois de cada fritura. Se durante a fritura o óleo apresentar fumaça, formação de espuma, escurecimento intenso, cheiro e sabor não característico, é porque está na hora de trocar. Mas não descarte o óleo na pia. Isso prejudica o meio ambiente. O ideal é colocar em uma garrafa e jogar no lixo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.